Lá vai, bora rolar. Obrigado, Patrick. Sabe o que é nóis? Resenha. O que tu quer, Patrick? Tudo que eu quero. Depois te junho. De novo. O Glauci, o Andrade, do Luxo, o Andrade tá aqui com a gente. Nem meus sonhos, só vejo você. E aí, Fabinho Ferrari? Esquece tudo. Renando Detran tá na. Te ver tão longe, dói demais, não faz assim. Te amar me faz tão bem. Eu te quero só pra mim. Vou gritar pro mundo. Bora, Renan. Tudo que sinto por você, me faça essa canção. Pra você, bebê, canta comigo. Eu me lembro de tudo que vivemos, todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Eu tô louco, baby, baby, Frango com cheddar, Daniel. Sucesso! O Malk do Ouro! Isso. E aí, meu mano? Alucinado! Empresário rico milionário! Malk do Ouro, o rei do ouro na capital. O plano não era fazer. O Marco Geriade, mas eu descobri que tem outra mulher. Por isso não tem tempo pra me ligar. Talvez ela seja sua. Pra semana vai ser a vinheta do Júnior Burro. Dona do seu coração, mas eu duvido que vai esquecer. Já tá 4 meses sem faltar uma do rolo. Amor! Já merece, né, Janine? Bora dividir, me dá 100, eu dou 100. Que essa mulher pra ficar comigo, me fica comigo. E foi? Não me largue essa. A vinheta, pô. Eu faço. Tá humilde. Tu que ela não sabe. Largue. Tu prefere fazer lá? Pra ficar comigo. Vou te dar os 100. Comigo, seu plano me largue essa mulher. Que eu faço de um jeito que ela não sabe. Ah, ladrão. Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra mim. Passei o Pix. Mas vou contar pra você. Se prometer, não es... Olha o Bruno Fumaça! Faz um tempo que eu me encantei com você. Onde há fogo, tem mais é a fumaça. Eu não sei se posso me entregar. Por isso eu vou fazer uma declaração. Alô, garçom! Gentileza aqui na mesa do performático. Meu coração. Me traga 4 combos de uísque pra ele. Eu declaro pros devidos fins. E agora eu te quero só pra mim. Se quer saber? Empresário e florir seus crias. Isso não tem sentido. Nunca tomaram um banho lá naquele canal. Não tem, não. Detona! Jubração! E aí, Nilcinho Bichula? Só na manha, só na manha. Fechar o CD. Coração, minha tia. Mês de julho, sabe como é, né? Hoje me sinto só, depois daquela briga. Acabou com tudo que eu sonhava. E empresária Rayane. Mulher, você está. Lá da Stephanie Lu. Aí com a gente. Agora ela falou começar, doutor de Vale Night. Não me toca porque não me quer. E aí, será descartável? É, e sei que tem. Chora, bebê. Motora, Carlinho, gerente Wellington, Anderson Jorge. Saleta de gaçado. É logo o teste de vista. Feito. O Edinaldo Bandoja e o Velbitana. Na guarda lembrando. O Alisson Gatchub do Gelo. Equipe Gelo. Alô, meu empresário Joel do Gelo. O Wallace Andrade, o sorriso da TV. O parceiro Paraná. É o que vai Paraná. O bigodinho da TV. Alô, Michel. Nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto que me fez ver a vontade que me falou. Ainda tenho seu nome em mim. Alô, prefeito Daniel. Prepara amanhã. De quando assim que iremos almoçar lá na orla amanhã, papá. São amores. Ei, ei. Amores que matam. Garoto Bruno. Amores que ferem. Amores que dói. Amores que amagam. Por favor, né? Anda, anda. Quero mais. Essa o Popi falou. Eu gosto desse solo, comissário. Olha. Minha produção trabalhando com as luzes e telão agora, vai! Um, dois, três, um! De novo? É, tá carente, né? Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Fala, Albertinho! Não se entregar. Pior, né? E obrigado, coração pra fugir de olhares sedutores. Moleque doido dos humildes, Xuxa dos humildes. Fala de Xuxa. DJ Xuxa Moral, um abraço, DJ. Segredo, um abraço do comissário. Me diz amor. Mas veio você pra me ensinar. No frango na próxima. O que é o amor? Doido. Escreve agora. Dançar comigo? Na rua, tá todo mundo vendo. Chegando da TV, eu chamo a animada. Robert Bruno, homem da RB Gold Story. Podem me prender, vendo o que vou fazer. Mas tudo bem, se conquistar você. Não, não, não. Não, não, não. Pega da música, meu irmão. Irmão, maluquinho e chapa. Alô, Mabel. É corda agora, maninho. Amar em minha vida foi sinônimo de errar. Alô, Michel. Paguei um preço tão caro só por me entregar. Rafa do gol. Vitinho, Alan, ele, o Netinho, fechado com a vibe. Vibe. Medo de sofrer. Eu esqueci de alguém. Alô, garçom. Tenta toda noite. Um balde aqui na retaguarda, garçom. Que agora me confundem. Faz o mundo girar. André Rodrigues. Canta pra ela. Vou te amar sem medo. Medo de errar. Oh. Um mais um nem sempre é dois. Que matemática do amor. Sem medo. Eu vou me entregar. Oh. Desculpe o meu coração. Ainda pensar que tudo é bom. Felipe, o cobiçado do Pará. Mete som, cobiçado, mete som, mete som. Mete som pra galera curtir e curtir as melhores. Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. E agora, agora, agora. Se nada faz sentido quando olho você não está. Olha pra mim. Olhar cada segundo com uma lágrima no olhar. Amor, diz. Sentir a pulsação do meu coração aumentar. E aí, Márcio de Boa? Te amar. Léo Sandro. Desculpa. E o Leandro do chute certo. Eu na área com a gente. E diz por quê? Canta agora, agora, agora. Eu só te peço. Só mais, só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Pede aí. Eu só te peço. Só mais, só mais. Renan. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Amanhã vai ter Clube Âncora. E o Renan da RW falou: pode separar uma chapa mista que eu vou almoçar lá, cobiçado. Vai! Era eu que te amava, pedi tudo pra te ver feliz. Estive no seu lado. Hoje domingo, tem DJ do Robin, DJ do Audisson, lá no Cumião, agora. E o prefeito Daniel falou: vou amanhecer lá tomando banho, comissário. E agora, agora? Foi seu segundo plano. Você nunca me deu. Vai, Urzinho. Foi tudo sua culpa. Tem coragem. No entanto, acabou. Sonhos que se foram. Histórias. Vai, comissário, detona! Olha só, lembranças. O golpe foi matar. Dói demais. Dói, dói. Arrumadinho, o sininho da WG. Sem medo, sem Hugo Embaixador. Alô, primeiro ministro Rogerinho. Eu quero ciúme, viu, Tiaguinho? Rogerinho da Bros, o primeiro ministro da vibe do cobiçado. Ai, meu irmão do céu. Não complica, faz o fácil. Que eu vou te dar um jeitinho, amor. Vai na pica. Amigo Cego Silva do Castro. Bola! E no embalo desse. Ah, tá, um abraço cego. Olha que delícia. Da Silva Castro. Incha sem pala. A bola show, bicho. Encaixa a boca veludada na minha pica. Louca demais. Livre pra voar na onda dela. O Florica dá pra Regiane agora. Quer transar? Sem você eu não sou ninguém. Já tentei procurar, não tem. No macete tu vai além. Sem você eu não sou ninguém. Já conveniência, dois irmãos. Farinha e a farofa? É, gostei. Bacana, gostei. Que coxinha e rabão, baita, baita cabelão. Faixa rosa cobiçada, rainha da sucção. Várias posições maneiras que aprendeu lá no passado. 7 anos e ganada. Júnior Burg, obrigado por ontem, viu, moral. Rainha do sucção, essa menina. Quem diria? Mó prazer te conhecer. Vai. Um belo dia. Olha o Raoninho batendo a bunda. E pra ti vai. É mancado. Calma, surto. Vai fazer tu várias poses. É maluca. É espetacular. Calma, surto. Vai comigo várias poses. É espetacular. Calma, surto. Vai fazer comigo várias poses. É maluca. Trava, destrava. Em cima dos caras. Trava, trava, destrava. Vem por cima e prepara. Para, para, para, para, para. Vocês conhecem o mestre? É a capa. Atende, mestre. Eu quero pegar uma saca daquela maravilhosa. Eu sou o mestre dos magos. Quem gosta dessas mulheradas? Ó, ó. Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada. Elas querem se perder nos barracos da favela, de barulho de pancadão. Sucesso com a mulherada. Vai, tica, tica, capô. Eu falei tênis, não falei tênis. Eu sou o tênis, não falei tênis. Não confunda. Aquele ex é o brabo que fica ligando pra ti de madrugada, Cabo. Dizendo que ama, dizendo um monte de coisa, Cabo. Mal ele sabe que tem outro do teu lado. Tá, entendi. 3 da manhã me chamando. O açaí do sorriso da TV. Sei, fala aí. Só não precisa falar, eu te amo. Wallace! Bora, Cedrate, Bananã. Da 24, Alessandra. Só vacilava. Do Rio. E o Mikael. E agora tá ligando essa hora pra dizer que me amava. Canta, Letícia. Amava porra nenhuma. Deixa de onda. Para com isso, não vai me enganar. Amava porra nenhuma. Pode falar. Tu só lembra de mim. 1, 2, libera o som. Porra nenhuma. Deixa de onda, para com isso, não vai me enganar. Amava porra nenhuma, pode falar. Tu só lembrar de mim quando tu quer. Vai se tratar, garota, essa sai da minha bota. Rasgou minhas olhando o Detran. Queimou 12 mala e eu tava de boa. Fala o bigodinho do Marajó. Olha, e agora chora, chora. O prefeito do Marajó tá na área. Me trata, garoto. O homem que comanda arquipélago Marajoara. Rasgou minhas roupas. Todas as cidades, as ilhas. Eu tem que falar com ele pra chegar lá. Cheia de histórias. E agora chora, chora, chora, chora. Chora! Quando a saudade bater, cê vai chorar, vai ver. Alô, Vieira Designer! Vai ligar. Quando tu briga com a Paty, qual é a parada? Eu vou falar que não quero, beijando sua boca, falar que te amo. É filé, né? Quando o cara beija dizendo que não quer, né? Mas enquanto parece, nunca. Acho que fica mais gostoso, né? Você vai ouvir. Mas não quero, não quero, tá buzindo. Eu vou falar. E fala que não quer, o outro leva. Taca fogo na casa, quer dar de tiro, dar de facada. Criança, é foda. Mas enquanto parece, né, Thiago Bocão? Risco, você vai ouvir. Chega o bocão, acha graça. O segundo. É o VF apaixonado. Hoje me dei do meu parceiro Manguinha. Alô, Mango, abraço do cobiçado. E ontem, o homem levantou a taça da Champions. Esquecer. É, eu não acredito. De amor. Até pensei em te dar 10 e a faixa, mas tá fora, Mandinha. Achando de... Só tá jogando o campeonato de várzea, fora. Trocar o meu bem. Quando pega uma neve, pelo de... pega uma tispioniga, você se segura, pipoca, fora. Quando a saudade bater, cê vai... Primeira vez que o Juninho jogou uma Champions, olhei pra ele, tava tremendo. Ele tá nervoso, toque em mim que passa. E pronto. Passei por isso. Ela encostou no bailão. Trouxe um boldo pra nós. Nem emoção de tava. Falou, ego, mano. Eu pra aquele lança na. Esse frio na barriga eu sentia só quando a mãe dizia: bora pra casa lá, a gente conversa. Espirro, lança. O quê? Espirra, espirra. Espirro, lança. Entra, minha galera do Lava Jato do Davi. Tamo juntos. É, Serpinho. Espirro, lança. Lucas Bolt. Nicinho Pitula, Gil Frazão. Hoje veio o lobo dos humildes, Leonan, representando os humildes, pai. E que tá outro lugar, pra sua casa ou pra minha vida? Você escolhe. Tristeza vai se matar com uma dose de... Júnior Eletrizante já na área. Eu chego cantando meu time. Passa logo o som, Júnior. Sol. Semana, meu fim de semana, meu feriado. Vermelho controlado, meu disco arranhado. Aquela parte que diz... Olha, meu amigo, Daniel Cardoso. Te amo, te amo, te amo. De um homem que cria 40 músicas em uma semana. Aí é bom, pai. Juliana, Luara Beatriz. Preparando pra Júlio. Né, Luara? Te amo, te amo, te amo. Uma honra. Gostei do cabelo, viu, Diegão? Amar é admirar com o coração. Essa é a visão de alguém que ama. E essa vai de mal que para Thalita. Não sobrepõe a pa... O papo é feito dele. Não, tão pouco. Pagou tudo, não dá pra ver mais nada aqui. Não, que encontramos na... E aí, Negrete? Nenhuma grama de... Biludo, olha quem tá aqui, Biludo, Negrete. Tão pouco consigo disfarçar. Bate uma foto e manda pro Naná. Sinto por você. Você... É Manguina, qual foi, tô, pô? Pronta, vem me usar. Se me liga, já quero te encontrar. És meu tudo, és meu bem. Quero ver cantar comigo bem alto. Vai, né? Nem o quê? Pode gritar, vai. Vou gritar. Alô, Cabão. Trig. Você é o meu